entre as montanhas gigantes e os vulcões em chamas. Fica um vale conhecido pelo Vale dos Fantasmas. É um lugar assustador onde não chega a luz do dia. Nós somos os fantasmas e tu aí diz-me quem és. Se te atreves a passar, ficas com os cabelos em pé. Vejam só que fantasmas tão valentes. Estive quase a morrer de medo.